Panorama Agrícola para 25 de maio de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 25 de maio de 2012, noite de lua nova. Nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: compartilhe suas lágrimas e também os seus sorrisos. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, uma dica para evitar anemia. Alimento e Companhia, goiaba serrana contra a gripe. Boletim do Santa Catarina Rural, Bandeirante faz encontros sobre produção de leite à base de pasto. Domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cozinhe alimentos na panela de ferro e coma frutas ricas em vitamina C como sobremesa. Essa combinação ajuda a evitar anemia. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Contra a gripe, você já deve ter ouvido falar, tome vitamina C ou coma goiaba serrana. A goiaba serrana é rica em vitamina C, fortalece o seu organismo, também tem bastante potássio, fósforo, cálcio, iodo e propriedades que ajudam a fortalecer e proteger o seu intestino, além de propriedades contra bactérias e fungos. Ouça mais na voz da professora de agroecologia da UFSC, Karine Luíse dos Santos. Mas assim, existem alguns estudos no Brasil e fora, principalmente, que indicam as características, as peculiaridades da atividade antimicrobiana, né, para restabelecer a resistência do corpo. Tanto que muitas vezes, quando a gente conversa com os agricultores, eles dizem assim: se eu quero evitar ficar gripada no inverno, eu como bastante goiaba serrana. Por quê? Ela é rica em vitamina C. Né? Então, quando a gente está gripado, às vezes a gente vai na farmácia e compra o quê? Vitamina C. Então, os agricultores já fazem uso do consumo dessa fruta para manter o seu corpo fortalecido e evitar gripes, enfim. Né? É um dos usos, vamos dizer assim, dessa espécie, além da próprio uso comercial dela, ou venda dos frutos, né? nos mercados. Então, como disse a professora Karine dos Santos, coma a goiaba serrana e ajude na prevenção da gripe e dos resfriados. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Nesta sexta-feira, 25 de maio, acontece em Bandeirante, no extremo oeste do estado, um encontro de bovinocultura de leite, pastoreio rotativo Voazan. Para falar sobre esse evento, que tem apoio do SC Rural, entrevistamos o extensionista da IPAGRE em Bandeirante, José Clóvis Moreira. Moreira, do que se trata o evento? Bom, o evento é um interesse assim, né, da IPAGRE aqui de Bandeirante, né, em melhorar a produtividade de leite à base de pasto, né? Então, entendendo que isso é importante para as nossas famílias rurais aqui de Bandeirante, a gente planejou esse evento, que aliás faz parte também dos 10 anos da IPAGRE aqui no município, né? Onde nós vamos tratar da produção de leite à base de pasto, né? Envolver então as famílias que trabalham na atividade leiteira, utilizando dessa tecnologia, né? Que a gente chama de PRV, né? Que é Pastoreio Racional Voazão. Que ele tem como objetivo principal é produzir leite à base de pasto perene, né? Utilizando essa tecnologia, né? Que é fazer a divisão diária, fazer os piquetes, colocar água e sombra neles, né? E com isso, então, nós vamos estar produzindo leite à base de pasto, com baixo custo, né, e com sustentabilidade. Quantas famílias têm sido beneficiadas aí em Bandeirante por essa tecnologia? Olha, nós estamos trabalhando já há algum tempo, né, aqui no município, incentivando, orientando as famílias. Nós temos aí em torno de umas 15 famílias, aproximadamente, que já iniciaram esse sistema, né? E agora a intenção é nós ampliar isso, né? A nossa meta este ano é nós trabalhar mais, em torno de mais umas 15 famílias e fazer um melhoramento de pastagem em torno de 45 a 50 hectares, né? Dessa pastagem perene. Então, aos poucos, nós queremos ir introduzindo essa tecnologia, né? Que é uma tecnologia simples, fácil de ser adotada e de baixo custo. E, então, esperamos que com o tempo, né, com o apoio de outras entidades, de outros setores, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Moreira, e como o SC Rural tem apoiado o evento? Bom, o SC Rural, então, ele tem trabalhado nesse sentido de melhorar a infraestrutura das propriedades, né, com projetos estruturantes e também com capacitações, né. Então, esse encontro, o primeiro encontro municipal de PRV de Bandeirante, ele tem o apoio financeiro, né, do SC Rural. Então, os custos do evento, como material que vai ser utilizado no evento, o almoço, enfim, todos os custos do evento, eles serão custeados pelo programa SC Rural. Então, ele tem, além de o custo financeiro, claro, né, do apoio financeiro, ele também vem motivar, né, as famílias a adotar essa tecnologia, a melhorar a sua produção, né, e com isso melhorar a renda na propriedade. Primeiro encontro municipal de Bandeirantes sobre pastoreio racional Voazan, hoje, 25 de maio. A partir de que horário, Moreira? A partir das 8h30, então, a programação, 8h30 são as inscrições, né? As pessoas vão fazer a inscrição no evento. E em seguida, então, nós teremos a abertura do evento, pronunciamento das autoridades. E também teremos então também um café, né, um café colonial, né, e em seguida nós teremos então a primeira palestra, o primeiro eito que a gente está chamando, né, que são os princípios e passos de implantação do PRV. Essa palestra então vai ser proferida pelo nosso colega Marciano Froze, da IPAG de Santa Helena, e a segunda palestra é o bem-estar e sanidade animal no PRV, proferida pelo veterinário Jaime Prestes, da IPAGRE, né? Almoço, e à tarde nós faremos uma visita à propriedade de Severino Base, onde que já foi implantado esse sistema e que serve de unidade de referência tecnológica, né? Então, à tarde, as famílias vão se deslocar até essa propriedade para conhecer como é que é esse sistema, né? E estamos aguardando em torno de 50 a 60 pessoas para este evento. Quais são os resultados dessa unidade de referência? Na verdade, essa unidade ela foi implantada este ano, né? Então ainda nós não obtivemos assim os resultados expressivos, né? Mas já se percebe que há um aumento na produtividade de leite, há uma diminuição da mão de obra, que é o que se propõe um dos objetivos dessa tecnologia, né? E a família tá contente, né? Tá satisfeita com os pequenos resultados que aconteceram até agora. Mas nós vamos realmente saber desses resultados mais definitivos, né? Daqui um ano, né? 6 meses, um ano, aonde que foi implantado essa unidade de referência, né? Então, por enquanto, ainda são poucos, mas nós temos certeza que no futuro os resultados vão ser bem evidentes, vamos dizer assim. José Clóvis Moreira, extensionista da IPAGRE em Bandeirante. Obrigado pelas suas informações, Moreira. Nós que agradecemos aí e contamos, né, com a participação das famílias e agradecemos também a IPAGRE estadual, né, e o programa SC Rural por apoiar um programa, uma tecnologia dessas tão importante aqui para a nossa região. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.